Nessa pegada. Presa do amanhã. Pronto pro combate nesse dia previsível. Meus planos feitos antes do momento decisivo. Centroavante corre à frente, sempre ofensivo. Minha poesia, profecia, viva do que vivo. Olhos vidrados, nem tudo passa despercebido. Sou testemunha fazendo valer o que respiro. Urbano Sauro caminha, feito animal faminto. Cidade engole os meus sonhos, mas aqui não desisto. Nessa pegada te falo tipo em oração. A vida é rápida, passo que não te avisa não. Tô preparado, ciente, sempre de pés no chão. Afro guerreiro que enfrenta com espada o dragão. Tempo em tempos disfarces em meio à multidão, fotografando com a mente cada situação. Habilidade apurada como desatidão, transforma os dias em frases cantadas nesse som. Diante dos olhos ao redor na luz de um dia, rua cheia ou vazia que te desafia. Poesia, assume a voz dessas esquinas, prévia da manhã. Nasci no motivã, a prévia diante dos olhos ao meu redor na luz do dia, rua cheia ou vazia que te desafia. Poesia, assume a voz dessas esquinas, prévia do amanhã. Nasci no meu divã, a prévia do amanhã. Sou mais um nesse som, que só traz sua visão. Expressa ao mundo que o mundo traz de ruim, de bom. Aponta a direção, sempre com intuição. Vive e convivo na guerra, sozinho na confusão. Terra de grande, pisando em cima dos que são fracos. Sou militante na luta pra não ser massacrado. Original no que faço, sou andarilho nato. Dos quatro cantos do rio, me gris junto com os ratos. Pro ambulante, motoboy, motorista, pro garçom, pro gari, pro vendedor e pro frentista. A prévia do amanhã é pros que estão na pista, que faz sua camisa, que são heróis de vida. Futuro é feito de planos que você antecipa. Rabisco as frases que logo, logo aqui vão ser ditas. Tem a cadência do samba com olhar que aqui não pisca. Faço da arte minha prévia marchando pra conquista. Diante dos olhos ao redor na luz do dia, rua cheia ou vazia que te desafia. Poesia, assume a voz dessas esquinas, prévia do amanhã. Nasci no meu divã, a prévia diante dos olhos ao meu redor na luz do dia, rua cheia ou vazia que te desafia. Poesia, assume a voz dessas esquinas, prévia do amanhã. Nasci no meu divã, a prévia do amanhã. Relatos e planos pro novo dia. A prévia do amanhã. A prévia do amanhã. Canto com suicida dos quatro cantos do mundo, sempre achando uma saída, arquitetando seu rumo. Resumo os fatos lado a lado entre o desejo conquistado até a chegada de um renascer de um outro dia. Natividade seja rápido, sempre em frente ligado. Obstáculos são vários nessa correria, pros espalhados nesse mundo urbano e apressado. Todos no Brasil, guerreiros que lutam na vida. Cumpra sua meta com seus planos e nunca fique parado. É o que garante futuro certo pra ser teu guia. Diante dos olhos ao redor na luz do dia, rua cheia ou vazia que te desafia. Poesia, assume a voz dessas esquinas, prévia do amanhã. Nasci no meu divã, a prévia diante dos olhos ao meu redor na luz do dia, rua cheia ou vazia que te desafia. Poesia, assume a voz dessas esquinas, prévia do amanhã. Nasci no meu divã, a prévia do amanhã.